pontualmente 10 horas da manhã, Super Manhã do Rádio, e nós estamos recebendo hoje com muita alegria nos estúdios o nosso amigo vereador Renato Jaqueto. Bom dia, Renato, seja bem-vindo. Bom dia, Pedro Giovanni, bom dia, ouvintes da Rádio Carneiro. ZYK 666, Rádio Transmissora de Serra Negra Limitada, operando em 1430 kHz. Estúdios, Rua Juca Sintra, 85. Transmissores, Rua Ângelo Marque, Bairro dos Cunhas, Serra Negra, São Paulo. Direção-geral, Tereza Cedid. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Para você que nos acompanha em 1430 kHz, para você também que nos acompanha pela internet em radioserranegra.com.br, pelo aplicativo da nossa rádio, nós estamos ao vivo com você que está nos acompanhando, e eu tenho o prazer hoje de receber o professor Dalpojeto, Luiz Dalpojeto, professor e oceanógrafo. Seja muito bem-vindo à Rádio Serra Negra, tudo bem? Bom dia, Raim, tudo bem com você?